antes tardes do que nunca. Olá, tudo bem? Então, aqui quem fala é o Ângelo, né? O famoso P2 do Cronia Cast. E esse é o primeiro episódio do Antes Tardes do que Nunca, que seria mais ou menos um spin-off lá do Cronia Cast. A minha ideia seria gravar esses podcasts aula, né? Essas audioaulas para um público de ensino fundamental, ensino médio e vestibulandos, né? Para possa ajudar a tirar dúvidas, a entender melhor os processos históricos com essa minha explicação. Nessas aulas, então, eu pretendo falar de temas clássicos, né, que aparecem nas apostilas, nos livros didáticos, como feudalismo, como era Vargas, como ditadura militar, como Império Romano, Segunda Guerra Mundial, etc, etc, etc. E então, para que seja útil para as pessoas tirarem suas dúvidas, então, desses conteúdos. E também fazer mais de vez em quando fazer umas abordagens diferenciadas, né, sobre um tema religião, política, se acontecer algum evento, né, algum evento político, algum evento social, aí posso dar uma comentada. Então, a ideia é poder ajudar, então, as pessoas, quem vê isso aqui. Quem procura um conteúdo mais acadêmico, um conteúdo mais que vai debater os limites aí da historiografia sobre algum assunto, né, eu recomendo outro canal. Eu recomendo o Leitura Obriga História, que é de um amigo meu e do historiador em quadrinhos, né, do Iclis, que ele grava, é excelente, ele com outras duas meninas, a Mariane Pisani e a Luana Jales, e daí eles debatem temas mais acadêmicos, fazer umas abordagens mais acadêmicas sobre, então, a disciplina de história e esse campo do saber. Mas enfim, o primeiro episódio que eu vim gravar aqui com vocês seria sobre introdução aos estudos históricos. O que que é introdução? O que seria esse meu tema, essa abordagem que eu ia fazer? Seriam, então, uma série de noções, apresentar uma série de noções, uma série de conceitos que são importantes para levar em conta quando a gente vai estudar algum conteúdo de história. Acho que é um bom episódio, um bom tema para a gente começar, se a proposta é fazer videoaula, né? Acho que é um bom tópico, assim, de começo. Bom, então primeiro, né, seria, acho que uma pergunta decente para esse tema seria abordar o que que é história. Durante a história, né, por muito tempo, as pessoas, elas tentaram definir o que que seria esse conceito, ou, enfim, o que que esse campo de estudos faria, como deveria ser escrita história, como deveria ser lida, como deveria ser compreendida, né? E então, o que a gente pode ter primeiro para começar é que a própria noção de história, ela é histórica, né? Ela não se estudava a história da mesma forma, não se estuda história hoje da mesma forma que se estudava 30 anos atrás, do que um século atrás, ou do que há um milênio atrás, né? Mas bom, de forma geral, né, hoje a gente, nós, historiadores, né, aqui no Brasil, nós utilizamos principalmente a perspectiva da escola dos análises, né? E o Mark Bloch, no seu livro Apologia da História, Mark Bloch, para quem não conhece, é um historiador francês, né? É muito, muito importante aí, tem um destaque, né, para a área da teoria, que ele vai, lá no seu livro, ele vai tentar definir, né, então, o que é história. Ele vai dizer que é o estudo dos homens no transcurso do tempo. E é uma definição bem genérica, se a gente for pegar o estudo dos homens no transcurso do tempo, mas ela também é bem definidora. Ela separa, por exemplo, a história dos seres humanos da história geológica, por exemplo, já é uma definição. Ou seja, a história ali, se a gente for interpretar o enunciado do Mark Bloch, né, no contexto ali do seu livro, seria então todos aqueles esforços dedicados a entender como, em um determinado contexto, né, em um determinado tempo e espaço ali, as pessoas, elas se comportaram, o que elas fizeram, tentar entender como aquilo está atrelado, então, ao momento histórico que elas estavam vivendo. Então, portanto, para disciplina de história é importante ter seres humanos, né? E é importante entender que o comportamento dos seres humanos, ele diz respeito ao seu tempo. Por exemplo, jamais, né, alguém do século XIX iria comentar, por exemplo, alguém do século XIX iria falar com dialeto, ah, tá ligado, tá, vamos nesse rolê, enfim, tem uma linguagem própria, né? E os problemas daquela época, eles também eram próprios, porque a sociedade era diferente. Bom, então história seria isso, né? Bom, eu gosto de, como a gente tá vivendo então um momento histórico específico, né? História, essa história de quem, aquela frase, história se repete, é uma coisa que a gente, historiadores particularmente, não concordam, né? Porque cada momento histórico tem sua especificidade. Mas aproveitando então o momento histórico onde a gente está incluído, eu queria fazer já uma diferenciação dessa concepção de história que eu apresentei agora para vocês, de uma concepção de história que os nossos pais, os nossos avós, eles costumavam ter, que a gente chama de história positivista. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo, desse conceito, positivismo, né? E o que seria o positivismo? Ele é uma doutrina, um ensinamento, que surgiu com Auguste Comte, um pensador francês, se não me engano. E o Comte, ele queria criar uma doutrina, né, uma forma de pensar que fosse essencialmente científica, né? E dessa forma, o positivismo, ele enxerga a história como uma linha temporal, né, onde a humanidade ela vai evoluindo, ela vai cada vez mais melhorando, vai se aperfeiçoando conforme as experiências que vive, né? E quem tem destaque nessa história são sempre os grandes homens, só os grandes acontecimentos aparecem. Por exemplo, seria aquela história então do Napoleão, os feitos do Napoleão, os feitos de Alexandre Magno, os feitos do Getúlio Vargas, dos presidentes norte-americanos, do Carlos Magno na Idade Média, e por aí vai. Seria aquela história tão feita de grandes feitos por grandes homens, né? Uma história meio que você tem que decorar. Se a gente for adotar a concepção do Mark Bloch, então a gente não pode falar só dos grandes homens. A gente tem que falar dos de todos, de toda a humanidade. E aí até a palavra homem ela pode ser desconstruída, né? A gente pode falar de uma história das mulheres, de uma história dos operários, de uma história dos africanos, dos asiáticos, né? Quando a gente fala homem, a palavra homem, né? Sim, mais ou menos na nossa cabeça a gente interpreta um homem adulto, branco, né, heterossexual, mas a gente tem que falar dos diferentes tipos de humanidade, né? Então a palavra, se fosse consertar uma coisa na palavra do Bloch, que é histórica, o fato dele falar homens, né, é um momento histórico, eu substituiria por seres humanos. E é uma coisa que eu sempre falo na sala de aula, isso, para ter maior representatividade. A história positivista, então, ela privilegia só esses, como fonte, né, só documentos escritos. Então, antes só cartas oficiais, só documentos oficiais escritos, documentos governamentais, eles eram considerados fontes de pesquisa. O que são fontes? Daqui a pouco a gente entra nisso. E na escola dos análises, não. Na escola dos análises, toda a produção humana ela é considerada como uma fonte, como uma coisa que contém informações sobre determinado tempo e que, através de uma metodologia, você pode extrair informações. Você pode entender um momento histórico através das fontes históricas, ou pelo menos um pedaço dele, né? Fonte, ela não é. As fontes, elas não são universais por si só. Bom, então, eu acho que isso aqui já é um bom começo. Eu tenho aqui um poema do Bertolt Brecht, que ele é muito bom nesse sentido. Esse poema aqui, ó. Perguntas de um operário letrado. Ele sempre ilustra bem o que eu quero dizer. Quem construiu Tebas, a das sete portas? Nos livros vem o nome dos reis. Mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída. Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da lima dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho? César venceu os gauleses, nem sequer tinha um cozinheiro a seu serviço. E quando a sua armada se afundou, Felipe de Espanha. Chorou e ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos Sete Anos. Quem mais ganhou? Em cada página uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias quantas perguntas. Então, o poema do Brecht, ele ilustra bem essa perspectiva da escola dos análises, né? Continuando. Então, acho que aqui é importante entender, então, que são fontes históricas. Muito bem. Então, são coisas produzidas em um determinado período histórico que fornece informações sobre aquele período, né, que foi feito. Por que que uma fonte diz, né, que só o período... Por que que, aliás, uma fonte ela só revela informações sobre o período em que foi feita? Porque ela foi feita... Naquele período, existia uma maneira singular de se fazer a fonte específica. Vamos pegar, por exemplo, uma roupa, né? O que que uma roupa ela pode nos dizer sobre um período histórico? O estilo da roupa, né? Quais sentimentos aquela roupa quer evocar? Quem vestia aquela roupa? Para quem ela foi feita? Com que material? De que forma? De que técnica? São coisas que são específicas de um período. Por exemplo, hoje, nas cidades brasileiras, né? Já faz décadas isso, as roupas elas são feitas em fábrica de tecido de algodão ou algumas de poliéster, ou enfim, essa porcentagem ela vai mudando conforme a produção, que também é histórica, ela vai se alterando. Outra coisa que é importante diferenciar da história positivista para a história da escola dos análises, né? Que na história positivista, como eu tinha falado antes, só os documentos escritos eram considerados como fontes dignas de se analisar a história, de se entender a história. Então, por exemplo, só cartas, só documentos institucionais, etc, etc. A escola dos análises ela trouxe uma diferença que agora, né, no início do século XX, quando essa perspectiva começou a surgir, né, a ganhar espaço, ela também contestou a ideia de fonte, né? Ela entendia que não são só as fontes escritas que podem nos fornecer informações sobre um período específico, mas também as fontes não escritas, ou as fontes visuais, ou os objetos que nós utilizamos. Eles, pelo modo como eles foram feitos, né? A quem serviam, enfim, através de uma metodologia com uma série de perguntas específicas para o tipo de fonte, né, você poderia obter informações daquele período. Isso foi importante por quê? Porque daí você pode considerar também obras de arte como período, escrituras rupestres, roupas, armas, carimbos, toda uma outra série de produções humanas, né, como fontes. Outra coisa que podemos... Que é importante a gente lembrar, né, é como que a história é dividida. Então, se a gente estuda a história desde que tem a humanidade, né? A humanidade está aí no mundo há pelo menos há 100, a gente tem registros aí de quase 100 mil anos, né? De pessoas vagando pela Terra. Bom, se a história, então, a história do Mark Bloch, né? É a história dos seres humanos no transcurso do tempo. Por que a gente tem um período chamado, então, pré-história? Vou explicar para vocês. Como a gente tem um período muito grande, então, de atividade humana, né? Foi considerado, né? Isso é uma coisa convencionada, né? De que essa história, para uma melhor compreensão, para uma compreensão mais fácil, ela deveria ser dividida em etapas. E não só porque assim fica mais fácil de entender a história, mas porque cada etapa, cada momento de divisão, né? Ela denota uma mudança estrutural, uma mudança no comportamento, uma mudança profunda no comportamento das pessoas. A história hoje ela é atualmente dividida, e isso é uma herança que a gente tem dos positivistas, né? Ela é atualmente dividida em pré-história, em idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Essa é uma divisão profundamente eurocêntrica. Por quê? Porque os critérios utilizados para diferenciar um período de outro, por exemplo, um período diferenciar a Antiguidade da Idade Média, o que marcou essa passagem foi um acontecimento na Europa, que foi especificamente, nesse caso, né, a queda do Império Romano. Para marcar a Idade Média para a Idade Moderna, foi a queda de Bizâncio, ou queda do antigo Império Romano do Oriente, né, do Império Bizantino, que também foi um acontecimento que estava ali no contexto da Europa, da Ásia e Europa, mas ainda assim uma visão eurocêntrica. Bom, eurocêntrica por quê? Porque do mundo todo, né, ela foca em eventos que estão acontecendo ali na Europa e periferia. Por exemplo, até hoje, né, nenhum acontecimento de povos pré-colombianos marcou um período histórico. Por mais que eles possam ter profundamente, né? Pode ter marcado profundamente a escrita maia, escrita olmeca, poderia ser uma marcação. Isso acontece por quê? Porque quem vê essas divisões da história, né, tem uma visão eurocêntrica. Tinha a Europa, então, como modelo de sociedade, né? E essa divisão aconteceu com acontecimentos baseados lá. Mas isso é uma coisa que, apesar de ser positivista, apesar de ser eurocêntrica, é uma coisa que é amplamente utilizada até hoje. Então é importante lembrar dessa sequência desses períodos históricos: pré-história, antiguidade, Idade Média, modernidade e idade contemporânea, que é qual nós estamos vivendo. Pré-história por quê? Isso daí você pode ver a influência positivista, né, no momento. Por que existe uma pré-história, não começa a história diferente? Porque até a pré-história era o que marca a passagem da pré-história para a antiguidade é o advento da escrita. Então os positivistas, eles dizem, bom, então tem que ser uma pré-história, porque ainda não tem escrita, não dá para estudar história, é uma pré-história. Muito bem. Outros conceitos importantes: rupturas e continuidades, né? O que são rupturas e continuidades? Ruptura, então, é quando um comportamento ou uma determinada política de Estado ou um determinado processo histórico, ele finda, né, em algum aspecto. O ruptura, então, dá bem aquele sentido de quebra, né? E continuidade é quando uma coisa ela permanece, um comportamento histórico ela permanece, uma cultura, uma tradição permanece por determinado tempo. Por exemplo, uma ruptura seria, no caso, vou pegar aqui no contexto brasileiro, uma ruptura a política populista, né? Vamos pegar a política populismo. Populismo é um tema histórico ali que vai surgir na América Latina, em especial no Brasil, com Vargas, né? Vai ser uma política, uma forma de fazer política específica daquele período. Depois que, com a ditadura militar, o populismo, ele dá uma freada, ele dá uma caída. Então ali tem uma ruptura. Agora uma continuidade, né? Uma continuidade seria um sistema presidencialista, mesmo depois de uma ditadura militar, né? Ainda se falava de presidente da República, mesmo que as pessoas não pudessem eleger esses presidentes, né? Ainda tinha um sistema presidencialista que vigora aí até hoje, passando por diferentes constituições, né? Pelo menos 3 constituições, desde o período Vargas até aqui, mas o sistema presidencialista, ele continua. Isso seria uma continuidade. Quando as pessoas mais velhas, né, hoje elas, antigamente elas falavam, antes de dormir, bênção, vô, bênção, vó, bênção, pai, bênção, mãe. Isso é uma... Para algumas pessoas isso é uma continuidade, são pessoas que ainda praticam têm esse comportamento, né, de pedir a bênção antes de dormir ou antes de sair de casa, mas para outras já é uma ruptura. Tem pessoas, boa parte das pessoas já não agem dessa maneira. Muito bem. E acho que para finalizar, né, eu queria deixar uma dica de ouro, então, para entender um processo histórico, um assunto histórico em questão. Se você tem dificuldade, então, aí com feudalismo, com coroação do Carlos Magno, se você tem dificuldade com a era napoleônica, com a independência dos Estados Unidos, independência do Brasil, independência da América Espanhola, eu tenho uma dica, então, que são, na verdade, 6 ou 7 dicas. Deixa eu contar aqui. São seis questões que você pode aplicar para qualquer tema histórico para você entender ele melhor. Se você vai lá, tá fazendo uma prova, tá difícil, tá ouvindo aqui o primeiro episódio do Antes Tarde do Que Nunca, siga essas dicas então para estudar que vai dar certo. Você vai tirar uma nota boa. Que é primeiro perguntar, né? Olhar para o conteúdo de história e entender onde ocorre o processo histórico em questão. A geografia ela é essencial para entender a história, né? Por exemplo, a geografia que vai definir muitas questões no Egito Antigo, numa Idade Média, no surgimento dos Estados Modernos, na América, né, pré-colombiana e pós-colombiana. A geografia ela vai influenciar muito no quê? Na produção, né? Aumento, diminuição de preços, exploração, depredação da natureza, etc. Outra questão importante, qual civilização, qual cultura está inserida nesse processo histórico, né? Entender se isso está acontecendo aí numa Europa medieval, se está acontecendo numa sociedade pré-colombiana, em algum reino africano, em algum shogunato, em alguma cultura, uma sociedade asiática e por aí vai. Então, primeiro, entender onde está ocorrendo um aspecto geográfico, qual civilização está correspondendo. Depois, quem são e quais as diferenças entre os grupos sociais envolvidos? Mesmo numa cultura, existem grupos sociais diferentes, né? Existem operários ou pessoas escravizadas, ou sacerdotes, ou reis, ou em outro contexto, uma revolução industrial, né? Existem a burguesia, existe um governo, no caso da Inglaterra, o parlamento inglês, que muitas vezes está atrelado a essa burguesia, existe o operariado, existe, então, nessa sociedade já de classe, né, classe média, pobres, ricos, alta burguesia, né, pessoas muito ricas, religiosos, entender quais são os grupos que existentes naquele processo histórico que influenciam ali o que está acontecendo. Você vai olhar no seu livro didático, na sua apostila, e vai encontrar esses grupos. Quais eventos antecedem o processo em questão, né? Ver o que aconteceu logo antes desse assunto em história, o que naquela cultura aconteceu antes, que vai desencadear o processo no qual você está estudando hoje, né? Isso é importante, entender o antecedente, né? Para ver como que o presente, como que aquele momento ele pode ser explicado. Etapas desse processo histórico, né? Então, por exemplo, vamos pegar a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos ela tem uma série ali de etapas, né? Primeiro, existe então se estuda as diferenças das colônias do norte, as colônias do sul, né? O povoamento delas, os povoamentos por protestantes e as plantations no sul. Aí depois se fala das leis intoleráveis, na qual os ingleses procuraram explorar um pouco mais, né? Monopolizar um pouco mais aquelas colônias, e daí a revolta, né, que gerou o primeiro Congresso da Filadélfia, daí depois o segundo Congresso da Filadélfia com a Declaração de Guerra, depois a guerra, depois a escrita da Declaração de Independência, do 4 de julho, e por aí vai. Então existem diferentes etapas no processo histórico que é importante entender. E quais os desdobramentos, consequências desse processo? A minha última dica é entender isso, né? Como assim, quais os desdobramentos, quais as consequências desse processo, entender o que isso provocou de efeito depois que aquilo aconteceu, né? Por exemplo, a independência dos Estados Unidos ela foi um marco, porque foi a primeira situação de colônia, então, que tornou-se independente da sua metrópole, no caso da Inglaterra. Então, a independência dos Estados Unidos, pegando esse exemplo, ela vai isso é importante porque ela vai influenciar muitas outras revoltas de independência, né? Outras revoluções de independência, elas vão se basear no que aconteceu, no que foi o caso da independência dos Estados Unidos. Bom, então, só resumindo aqui as dicas, minhas dicas são, né? Onde o processo ocorreu, em qual civilização ou cultura está inserido, quais são as diferenças dos grupos sociais envolvidos, quais eventos antecedem o processo em questão, quais as etapas do processo histórico e quais as consequências, desdobramentos, efeitos que esse processo causa, né? Passa adiante. Bom, então esse foi o primeiro episódio. Espero que todo mundo que está ouvindo aí tenha gostado. Recomendo, né? Você ouvir lá as nossas gravações que vão continuar do Cronia Cast, né? Ouçam também o Historiador em Quadrinhos, né, que é muito legal para quem gosta de quadrinhos, quem gosta dessa mídia, quem gosta de super-heróis. Enfim, o Historiador em Quadrinhos vai estar mostrando como se pode estudar história através deles. É sério, é muito interessante, olhem lá. Se puder, para encontrar a Ucronia, para encontrar o Antes Tardes do que Nunca, né, olhem lá no nosso site, escreve ucroniacast.com.br, vocês vão encontrar a nossa página. Podem nos encontrar no seu agregador de podcast. No YouTube os episódios também são lançados. E por aí vai. Por último, só lembrando, né, que nós temos o Apoia-se. Se você gostou da ideia, gostou da iniciativa, gostou dos episódios e quer que eles continuem acontecendo, né, você pode incentivar nisso, doando algum valor lá no Apoia-se. E também você pode comprar pela Amazon através do nosso link, através do link do Ucronia Cash. Qualquer coisa que você for comprar na Amazon, através daquele link você vai estar então contribuindo pra gente com... Esqueci a palavra. Como se fosse uma comissãozinha, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado.